Oi, Salvador, boa noite, boa noite, tudo bem mesmo. Boa noite, ajuste 1019, pouso autorizado, pista 1-0, vento 180 graus, 10 nós. Trampos na 1-0, boa noite, galera. Peso 97, autorizado táxi até o ponto de espera, dá 1-0, tô indo no 8 decimal 95, ajuste 1-0, 1-9. No solo, aos 2200, direito 21, decimal 1, boa noite. Direito 21, boa noite. TAM 3197, autorizado ali, mantém 21-0. Boa noite, Bruno. Colapso 1-0, vento 1-7-0 graus, 12 nós. Salvador, boa noite, eu vou no 099, no portão 10, 360, para com cliente da informação Tango. Autorizado, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via. DC-3, DCT Lefa, após DCT, posição Nitibu, November, India, Tongo, Bravo, Oscar. Após UTG, Uniforme, Tongo, Golf, India, Romeo, restante conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída Arbor, após boa posição Elefa. Decola da pista 1-0 com curva à direita. Código. É o 5074 e o controle no 208. Ok, autorizado com fins, nível de voo 360, via DCT Elefa, DCT Lítico, DCT UTG. A saída será Argo, transição Elefa. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, 5074 no transponder, 1208 ao controle, voo 099. Voo 099 após Lítico, intercepta Alpha Zulu 21 após voa posição UTG. Volta ao Pozulu 21 e restante conforme a rota do Panil. Ok, Nidlo, após voar Pozulu 21, no UTG, com volta conforme rota, voo no 099. Voo no 66, visto o radar terminado, 55 milhas no setor oeste do Salvador, chame controle Leos na frequência 120, decima 1. Pozulu Leste, boa noite, reverso. Boa noite, minha mãe, ingresso de Leste, portão 04. Juliette 04, gol 989. Falou, Salvador, gol no 705, tá? Informação Tango para Cotel Galeão. Gol 705, autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, Antônio Carlos Jobim. Via, MP November 857, moço, restante conforme rota. Nível 360, saída da El, Leda, após uma posição Irume. Decolada 1-0 com curva direita. Código 5077, controle de saída no 208. Autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, Moussu, direto de Rota Plana Fora. 360, nosso nível. Saída da Euleda, depois voa Irumi. Decolada 10, curva direita, 5077 com 208, o controle. Correto, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 705. Chamaremos pronto, muito grato. Olimpo 06, pronto, cópia. Conforme brifado pela defesa aérea, decolada 1-0, esquerda em rota, nível 250, Olimpo 06. Olimpo campo 06 correto, chame pronto acionamento, parte militar. Autorizado, chame táxi, Olimpo 06. Estacionamento, gol 9099 no portão 90. Gol 0099 autorizado, portão 90, chame táxi. Chamaremos táxi, gol 31197, chame centro Recife, na frequência 133.25, caso negativo 125.1. 3325, opera 1251. Gol 1099, 1819, a bordo 3 horas e 15, Campinas. Confirme. O gol 1099, estacionado e pronto para o táxi, 181, a bordo 3 e 15, Campinas. Autorizado, gol 1099 até o ponto espera da 10, turno 8 decimal 95, ajuste 10019. Gente, livre, táxi até o ponto espera da 190, o ajuste 10019, gol 1099. É, para se der questionamento, gol 705, posição, está no gate número 2. Gente, aguarde um minuto, 1705 para gol. Entendeu, para aguardar um minuto. Salvador, é o 1099, no ponto de espera da 1099, pronto. Gol 1099, autorizado, Leandro, colapso 10, vento 160 graus, 10 11. Gente, a linha cola o gol 1099. Só confirmando, voo 1099, deve me alinhar e decolar. Afirmo, vento 150 com 10 nós. Obrigado, livre decolagem, voo 1099. Tempo 06, confirmando, na hotel chama a torre, no 8 decimal 95, o ajuste do altímetro no 020. 099 decolados, 17208, bom voo. 208, uma boa. Salvador, voo 1099, decolou, já passando 1500. Voo 1099, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, via saída água, após passar 2000, voo e elefa. Ok, só para o nível 360, via saída água, após passar 2000 ou 12000? 2000, 2000 pés. Ok, então já vai voar elefa. Obrigado, gol 1099. Taxi gol 1705, POB 144. Alternativa Campinas com 3 horas e 40 de autonomia. Boa noite, gol 1168, Patango. Gol 1168, assine identificação, desça nível de voo 050, via chegada a Mari, ajuste em Salvador 1020. 06, confirme por gentileza pessoas a bordo e autonomia. 06 a bordo de autonomia 12 horas e 30 minutos. Ciente, grato. Salvador, gol 1705, está na ponta de espera, dá 1-0. Gol 1705, tráfego da Força Aérea alinhando para decolagem, após autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Após o tráfego da Força Aérea vai alinhar e manter, o gol 1705. Minha decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-6-12-0-08 anos. mantém, 190-705. Afirmo. Olimpo 06, decolado às 23, controle 208, bom voo. Controle 208, que é pro 06. Controle Salvador é o Olimpo 06. Olimpo 06, contato para a decolagem, suban, nível de voo 250, conforme rota. 250, conforme rota, Olimpo 06. O 1099, chame Recife, 1 na 2000 decimal 0, caso negativo na 28 decimal 8. 260, 1288, grato, uma boa noite. Voo 9705, autorizado decolagem pista 10, 16200 com 12 nós. Ah, iniciando na pista 10, com nível decolagem 1705, voo. O 1068 desça 2000 pés, existe 9020. Livre LS, saí da pista 10, é próximo ao localizador. Pista 10, eu penso com 1020, vai reportar essa pista, agora no ano 68. Voo 705, decolado às 2000, controle 208, bom voo. 208, grato, boa noite. Controle Salvador, voo 705, decolou da Eulenda. Voo 705, contato com a decolagem, se mantém a nível de voo 360, via saída da El. Via, voo 705. Salvador, muito boa noite. É o azul 2781, ciente da informação Tango. Vitória da Conquista. Aguarde um minuto, Vitória da Conquista, prepare árvore, eleva. Você escuta a árvore, né? Control, approach control, receiving is down 3858, flight level 1702 to flight level 150. Down 3858, call cadence, send to flight level. 050, fly heading taxi. Down 3858. Control, approach control, receiving is down 3858, flight level 150. Could you confirm the session? By heading TAP, down 3858, sentence to flight level 050, QNH 1020. 1020, sentence to flight level 5000 feet, direct to TAP position, down 06, caminho dos canais Tango 18 e Tango 105. 06, controle. Na escuta, controle, pode prosseguir. Caminho dos canais Tango 18 e Tango 105. Tango 18, Tango 105, 8, 0. Eva, pode receber o piloto após. Restante conformado do plano de voo. Nível 200, saída Arvo, após posição Elefa. Decola da 10 direita, após código 5057, controle de saída no 20. Autorizado conquista direto, nível 200, Arvo Elefa, vai ser Elefa ou plano. Decolando da décima curva direita, 5057 no transponder, no 208 é o controle, azul 2781. Afirmo, correto, chama pronto, portão 0, pátio 3, posição 5 Lima. Ok, Lima, nada rápido, funcionamento. Obrigado, 2781. Precisando LF 1 ou 68? 1 68, torre 1 8, decimal 95. 1-9-5-1-1-6-8. Salvador, gol 1-1-6-8, 1-1-6-8, pouso autorizado, pista na 0, vento 1-6-12-0, 12-9, ajuste 1020 agora. Deve pouso na 1-0 com 1020, 1-1-6-8. 3858 Centerfield, 2000 feet, VDLA 63, runway 10, report established. Gol 1705, chame Recife, em 133, decimal 25. Caso negativo, 125, decimal 1. 133-25, alternando 251, vai chamar Recife, gol 705, boa noite, graças. Autorizado no Patch Station, táxi Azul 2781. Autorizado no estacionamento, Patch Station, executar a frota Azul 2781. Solo 34, confirme por gentileza as condições da pista. Dá uma olhada, dá a metade para o sinal 1168. Ok, obrigado. Libere a direita 219. 211, corrigindo. 211, obrigado. 1168. Bom no 168, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, da Juliette, azul 168. Confirmando Alfa, Juliette, portão 07, azul, voo 1168. Alfa, Juliette, para frente, azul 1168. Salvador Azul 2781, está pronto para o táxi? estamos com 5-8 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. Dado, ponto espera da 90 via parte principal Índia, torre 1-8 decimal 195, 1-8 decimal 95, ajuste do altímetro 90, 2 horas. Autorizado via Índia, pátio Índia no ponto espera torre 118, 95. Tram 3662, a sua identificação, vou indo por hoje, TAP, pista para nível de voo 050. Boa noite, boa, TAP, 3858, contact tower, frequency 118.95. 118.95, 3858. Salvador, boa noite, Jesus 2781, está no ponto de espera, pronto. Sim, Jesus 2781, não mantenho o ponto de espera. Mantenho o ponto de espera 2781. Boa noite, Tower, good evening, Sun 3858, on final runway 010, landing gear down and lock. Sun 3858, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 10 knots, KNH 1020. 1020, clear to land runway 10, Sun 3858. Azul 2781, após o TAN, na final autorizado a manter, Y0. Após o TAN na final, está alinhado, está autorizado a manter o Azul 2781, né? 3858 no Solos 43, libere direita na Eco 121 decimal 1. Direita, Eco 121 decimal 1, para 3858. Salvador, boa noite, até 3858. Até 3858, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o portão 03. Portão 02. 02, 3850. Por favor? 1030. Ah, 020, correto, 2000, boa zona, repórter. Decolado aos 45208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite. O azul 2781, decolado na Arbor Elefa. Azul 2781, no contato Ryanair decolagem, suba sem restrições para o um nível de voo 200, via saída Arbor. Após passar dos mil, autorizado voar direto leve. Ok, então está autorizado a ascensão para o 200, sem restrições na saída Arbor Elefa, para o azul 2781. Correto, azul 2781. 781 autorizado, vá direto a Elefa. Direto Elefa por 2781. Plan 3662, chame torre 1 na 8, decimal 95. Plan 3662, boa noite. Plan 3662, boa noite, ajuste 1020. Reporte no externo. Autorizado pista 10, 160 graus, 10 nós, 1020 no ajuste, 3662. Autorizado pouso pista 10, 3662. noite, Portugal 021, out of level 230, descending level 160, information uniform. Portugal 021, Cock Identity, descent until 4,000 feet, Bonfa arrival, QNH 1020. 4,000 feet, 1020, Portugal 021. São 3662 no solo, 56, direita 211. Direita 211, São 3662.